sua discussão. Mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular e mostrei quem é maior campeão. No domingo eu já tenho rolê, lá pro palestra nós vamos vencer. Na sequência eles deram risada e eu perguntei: cheirinho é você? Cheirinho é você? Eu tô fechado com o Verdão e agora não tem mais conversa. Fui, partiu, o Enia é do palestra. Fui, partiu, o Enia é do palestra. Eu tô fechado com o Verdão e agora não tem mais conversa. Fui, partiu, o Enia é do palestra. Fui, partiu, o Enia é do palestra. Eu tô fechado com o Verdão e agora não tem mais conversa. Fui, partiu, o Enia é do palestra. Partiu, é na é do palestra. Time de raça e muito união. Vi surgir um novo paredão. Fora de campo, porque eu sabia que esse time ia ser campeão. Jesus, Guedes, Moisés, Tietê, Vitor Hugo pra fortalecer. Lá na frente a gente sabia que o nosso chapéu ia aparecer. Ia aparecer, ia aparecer. Vai, Verdão! Eu tô fechado com o Verdão e agora não tem mais conversa. Fui, partiu, o Enia é do palestra. Fui, partiu, o Enia é do palestra. Eu tô fechado com o Verdão e agora não tem mais conversa. Fui, partiu, o Enia é do palestra. Fui, partiu, o Enia é do palestra. Eu tô fechado com o Verdão e agora não tem mais conversa. Fui, partiu, o Enia é do palestra.